Je suis belle que jamais. Dançar com eles, aí as ficam loucos.

attraper un coup de soleil, un coup d'amour, un coup je t'aime, je sais pas comment. Faut que je me rappelle, si c'est un rêve, t'es super belle. Je dors plus la nuit, je fais des voyages sur des bateaux en naufrage. Je te vois tout nu sur du satin et je n'endors plus qu'à me voir demain. Tu n'es pas là. Tes photos dans mes chansons et dévoilées dans ma maison. Je voulais me tirer, mais je me tire plus. Je vis à l'envers, j'aime plus ma vie. J'avais 100 ans, je me connais plus. J'aime plus les gens depuis que je t'ai vu. Je veux plus rêver. Je voudrais que tu viennes me faire voler, me faire je t'aime. Mais toi, tu n'es pas là. Et si je rêve tant.

62 64 79 et sur le site www.rpg-international.fr. Com RPG Internacional, pode viajar todos os dias, noite e dia, sabendo que RPG significa R de rápido, P de prioritário e G de garantia. Contacte já 02-38-62-6479 ou por e-mail rpg.internacional@orange.fr. Saiba mais no nosso site www.rpg-internacional.fr. Vou beijar, vou dançar, vou até me cansar. O Baile da Primavera é no sábado 12 de março às 21 horas. Vou beijar, vou dançar, vou até me cansar. O espetáculo Baile Portuguesa é na Sala Multicion em Saint-Jean-le-Blanc com o grupo 25 de Abril e pela primeira vez em Orléans, Toy, numa organização Fun Melody Production. Põe a cerveja no congelador e vem fazer amor, e vem fazer amor. Numerosos prémios a ganhar. A entrada é gratuita com menos de 12 anos. E para a reserva da sua mesa, ligue ao 06-6201-7687. Baile da Primavera é na Sala Montição em Saint-Jean-le-Blanc, sábado 12 de março de 2022. A sua presença é bem-vinda. Põe a cerveja no congelador e vem fazer amor, e vem fazer amor. A todos os auditórios da Rádio Arc-en-Ciel. On a tous auprès de nous un ami portugais qui nous aime. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Arc-en-Ciel. E hoje vamos a bocado especial. Vamos lá viajar com música do nosso cantinho de Portugal, do nosso país de crescimento. E o país que fala a nossa língua, que é o Brasil. E tudo isto na boa disposição, com boa música. Então hoje, excepcionalmente, vou falar um bocado francês, um bocado português, um bocado brasileiro, um bocado tudo, não é? Para todos os nossos auditórios. E espero que está tudo bem por aí. Alors aujourd'hui, une émission spéciale où nous allons voyager un petit peu dans notre petit coin du Portugal. Ses bras ont la force d'un chêne. Et dans notre pays d'accueil, qu'est la France. Et ses bras ont la force d'un chêne. Il parle. Et dans le pays où on parle bien sûr le portugais. Le portugais, pardon. Il parle comme. Bien sûr le Brésil. Il dit caraïou, comme on dit bonjour. Là, ici, moi, je t'ai au tiroli. Et tout ça dans la bonne humeur et dans la bonne musique. Ici, moi, je t'ai au tiroli. Et aujourd'hui, alors je parlerai exceptionnellement portugais, français, brésilien. Un petit peu de tout, quoi. Bon, j'espère que tout va bien. On a bien commencé l'émission, alors on continue avec un petit tour au Portugal directement avec Pedro Alves, Linda de Souza. En souriant et ça c'est la soldade. Il sait bien qu'on a qu'une vie, mais il te la donne si t'as besoin de lui. Il sait bien qu'on a qu'une vie, mais il te la donne si t'as besoin de lui. Eu vou lá pra terra da Maria. Eu vou lá pra terra da Maria. Quem quiser venha comigo, pois eu volto qualquer dia.

Bien vestida y en mis besos, pasé por tu colegio. Mon cœur a tant souffert, je ne veux plus me faire de mal. Te busqué, no te encontraba, y eso me preocupaba. Il n'y a plus rien à faire, donc tu devrais tourner la page. Pero no tenía tu número, y tu amiga ella me lo negó. Ser bonito mucho me ayudó, esto me trajo la solución. Yo sé que le gustaba, y le di una mirada. Necesita para el psiquiatra, a ver si me ayudaba, pues ya no tengo amigos, pues solo hablar de ti. Lo que quiero es hablarte, para intentar besarte. ¿Será posible que de una obsesión uno pueda morir? Disculpa si te ofendo, pero es que soy honesto, con lujo de detalles, escucha mi versión. Agora com quem com Rebeca, mas eu gosto dele. Ele não me liga nada, mas eu gosto dele. Ele não me liga nada, mas eu gosto dele. Não me liga nada, mas eu gosto dele. Hey. agora com o artista que vai estar connosco dia 30 de Abril. Já disse tudo, já disse tudo. Dia 30 de Abril, a gata estará aqui connosco na sala de festas de Saint-Pierre de Saint-Menin. Então já pode marcar dia 30 de Abril, a gata, a partir das 21 horas com a orquestra Capa Negra. E é grande artista, gata. Então vamos lá, então vamos lá com um Tá Bonito. Será que não veio ou já está noutros braços a bailar? E então pensei para mim: Tá bonito, este baile tá bonito, mas não vejo morenito. Onde será que ele está? Tá bonito, este baile tá bonito, todo mundo agarradito. Como é que o vou encontrar? Tá bonito, tá, é para não tocar, mas do morenito nem sequer tenho sinal. Tá bonito, tá, música a bombar, mas do morenito será que me vem buscar? Baby, ele vai chegar, vai agarrar na tua mão, convidar-te para dançar, dançar entre a multidão. O teu corpo colado, mão dele na cintura, passito, passito, baby, eu não resisto à doçura. E o coração já faz bum bum, já fico louco, já fico maluco. E esse morenito já não te sai da cabeça. Tu és o amor, só tu tens tudo o que ele precisa. Bonito, bonito, oh. Já sabem tudo, dia 30 de Abril, para a Revolução dos Cravos, a gata na sala de festa de Saint-Pierre de Saint-Menin. Mas por enquanto, vamos já com Kenji Girac, Mi Amore. Bébé, j'ai posé mon repas, j'ai perdu l'appétit depuis longtemps, depuis que tu m'as laissé, oh, oh, oh. J'avoue que je me suis comporté comme un lossin. Tu avais raison, j'étais un mentiroso. J'ai changé depuis, est-ce que tu le ressens? Oh, oh, oh. Pourtant je briserai tous les remparts. Que dirais-tu d'un dernier rencard? Tant pis si les gens disent que je suis ringard. Oh, pourtant je briserai tous les remparts. Que dirais-tu d'un dernier rencard? Je ne t'aimerai pas. Mi amor, mi amor. Elle est l'unique femme au monde que je voudrais dans mes bras. Oh. Elle est figée dans ma cabeça. Mes amis, je suis dans un sale état. Je suis piqué, l'injection est létale. Je l'ai aperçue place au métal. Elle est figée dans ma cabeça. Mes amis, je suis dans un sale état. Je suis piqué, l'injection est létale. Je l'ai aperçue. Place qu'en m'éteint, mon cœur est plein d'entailles. Pour toi, ce n'est qu'un détail. Tes copines refusent que tu me parles. De savoir en couple, je m'en remets pas. Et malgré tout l'amour qu'il te porte, est-ce que parfois tu penses à moi? Pense à moi. Pour toi, je briserai tous les remparts. Que dirais-tu de devenir un gars? Tant pis si les gens disent que je suis un gars. Je ne tiendrai pas. Mi amor, mi amor. Elle est l'unique femme au monde que je voudrais dans mes bras. Oh. Elle est figée dans ma cabeça. Mes amis, je suis dans un sale état. Je suis piqué, l'injection est létale. Je l'ai aperçue place en métal. Elle est figée dans ma cabeça. Mes amis, je suis dans un sale état. Je suis piqué, l'injection est létale. Je l'ai je rime, je rime. J'ai mal, mais t'es loin de moi, t'es trop loin de moi. Je ne dors plus la nuit. Je rime, je rime. J'ai mal, mais t'es loin de moi, t'es trop loin de moi. Je ne dors plus la nuit. Mi amor, mi amor. Le bonheur de ma vie, sans elle, je ne t'aimerais pas. I d'ajors, d'ajors, aqui nas antenas da Rádio Arc-en-Ciel. E seguimos, seguimos com quem? Com Sabrina. Vem dançar comigo. maintenant on y va. Avec l'artiste qui était il y a peu de temps ici au Zénith d'Orléans, Tony Carrera. Si je dédie des mots qui tombent blessés de toi, pardon. Avec Rest. Je ne vais plus m'emporter. Je te jure de changer. C'est vous connaître.

te diga. Et on suit maintenant avec Frédéric François, à tous ceux qu'on aime. Très important ça. Quelquefois il suffit d'un téléphone ou d'un mot qu'on écrit à quelqu'un qui espère et qui attend un ami ou un frère. Parce que tu es ma femme. La vie n'est qu'un éclair, une illusion qui s'évanouit dans l'air. L'amour, celui qu'on donne, est une clé qui fait vivre les hommes. Il faut dire je t'aime à tous ceux qu'on aime. Je t'aime à tous ceux qu'on aime, ça c'est très très important. Et on va suivre avec Crest, on l'a déjà écouté tout à l'heure, mais c'est pour une dédicace, c'est la part de Manuela, pour son amie Rosie, sans oublier Pauline, Gloria, toutes les personnes qui la connaissent, et l'animateur. Alors on va avec Tony Carrera, Reste, au Zénith d'Orléans. Un jour, tu sais bien qu'on oublie

beneath your whoa, whoa, pois depois de Ruth Marlene, que essa é festa, vamos lá com Luís Manuel. Só eu vivo a vida sem amor, sem ter carinho. Minutes dans les antennes de Radio Arc-en-Ciel et on va avec Bonhème, un méga mix. retornamos, tornamos para o nosso cantinho do Portugal. Com a banda Magastar. Ai, ai, que bom. Tapinha do bumbum. Yeah. Vamos lá, 11h45 aqui nas antenas da Rádio Arconciel. E vamos lá mais com a dedicatória da minha amiga e animadora Glória, que estará logo a partir das 14 horas até as 16 horas. Com a música da Glória. Então ela pediu uma música para todos os doentes. A gente que fica na história. E para ter paz neste mundo. Então vamos lá com Marisa Chuva. E da gente. E outros de quem nem o nome. calor. Meu segredo é sirena e eis que ela bate no vidro trazendo a saudade. So canção que eu fiz estava a improvisar. Não é para toda a gente, mas agradeço a quem vai gostar. Oh, malhão triste, malhão, oh, malhão triste, malhão, oh, malhão triste, coitado, oh, malhão triste, coitado, por causa de ti, malhão, eu vivo triste e apaixonado. Eu por ti suspiro, eu por ti não acho, eu por ti não posso respirar jamais. Eu por ti suspiro, eu por ti não acho, eu por ti não posso respirar jamais. O malhão quando deixou lido na escritura que lhe forrasse o caixão. E 11 horas e 56 minutos aqui nas antenas da Rádio Arconciel. E chegou a hora de me despedir de vocês com a banda Nova Som. Eu, para mim, foi um enorme prazer estar aqui com vocês, um imenso orgulho. Vamos ao encontro quando? Quarta-feira, a partir das 9 horas até ao meio-dia, como sempre, a minha música portuguesa nas antenas da Rádio Arconciel. Então, a partir das 14 horas até 16 horas, a música da glória. E amanhã, amanhã, Voz de Portugal com Jumiro. Sexta-feira, fim de semana à porta, com o Lourenço. Mas sim, antes teremos quinta-feira, das 18 horas até as 20 horas, pausa musical com a Sílvia. E sexta-feira, como eu disse, logo de manhã, fim de semana à porta, com o Lourenço. A emissão descoberta com o Manel. Das 17 a 19 horas, sexta-feira. E sábado, Portugal no Coração com a Cristina. 14 horas, Janela Aberta com a Carla. E domingo, Cantar do Galo. E o telefone sona. Então, continuo a cuidar de vocês todos e damos encontro para mim, da minha parte, quarta-feira, a partir das 9 horas. Thank you. Arc-en-Ciel, 96.2. La FM en couleur. RDP Internacional. Longe da vista, perto do coração. São 11 horas da manhã em Portugal continental e na Madeira, 10 horas da manhã nos Açores. É uma ajuda financeira considerada fundamental pelo Banco Central da Ucrânia. O FMI anunciou que vai transferir mais de 1.000 milhões de euros para os cofres ucranianos. A Rússia dá preferência à diplomacia para resolver o conflito militar. Moscou pretende que a Ucrânia mantenha um estatuto de neutralidade no plano internacional. Períodos de chuva ou aguaceiros nas regiões norte e centro do país e Alto Alentejo também. Na Ilha da Madeira, céu em geral nublado, nos Açores também, embora com abertas. Ainda assim, há previsão de chuva lá mais para o final do dia. Notícias edição, Frederico Moreno. O FMI aprovou um apoio de emergência à Ucrânia. O Fundo Monetário Internacional vai emprestar quase 1.300 milhões de euros ao país. O apoio tinha sido solicitado pelo governo de Kiev após o início da invasão russa. Este dinheiro do FMI vai ser utilizado para financiar a economia ucraniana. É uma cidade cercada há vários dias pelas tropas russas em Mariupol. Para além da falta de água e de eletricidade, os ucranianos enfrentam também um cenário de caos, com supermercados destruídos e farmácias saqueadas. É a descrição feita à jornalista Cláudia Guerra Rodrigues por um dos membros da equipa da Associação Médicos Sem Fronteiras, que está em Mariupol. Alexander assegura que as explosões já diminuíram de intensidade em Mariupol. Agora o grande problema é a falta de água. Começou